Vamos, voltamos dar musiquinha aqui, né? Porque nós vamos começar agora o primeiro, o incrível, o único Tanoian Podcast, diretamente pelo poder da Interwebs. Meu nome é Hero, eu sou o apresentador de vocês hoje. Estou aqui com meu querido co-host, o verdadeiro Endeavor brasileiro, o grande, o único, Paulo Chioto. E aí, galera, boa noite. E hoje vamos falar de Stranger Things, por favor, né? Óbvio. Chioto! Tem um Chioto, né? Senão, né? Senão não é minha abertura. Não, já era, isso aí, o cara foi preso, vai acabar sério. Não, não, ó, eu tava lendo isso agora, cara. Beleza, depois a gente fala. Enfim. Estamos aqui também com o nosso segundo co-host, o fantástico, o incrível, o inimaginável mestre das waifus, o grande Ian. E aí, Ian, tudo bem? Bom, boa noite a todo mundo aí, vamos conversar sobre as coisas que o Hugo gosta de conversar. Que o Hugo mandou pra gente. Finalmente, cara! É, a gente teve duas semanas aí de puro anime. Né? Puro animus? E agora chegou a hora do Hugo ter... Não que o Hugo não aproveite os animes, né? Sim, eu gosto bastante de anime. É, mas querendo ou não, o Hugo tem essa vertente game developer. Exato. E que também tem umas coisas interessantes. Eu acho que todo mundo se interessa até o nível sobre games e tal, então vale a pena. É, meio que parafraseando você, né, que você fala, eu não sou tão burro, eu tenho um mestrado. Eu falo assim, eu não sou tão burro em game development, né, cara? Eu tenho ali uma especialização, né? Pelo menos um papo, né? Pelo menos alguma coisa, né, cara? Porra, não me subestime, né? Não me subestime, eu tenho um papel lá falando que eu sou mais ou menos otário. Não 100% otário, tipo uns 50% otário, tá ligado? Nós somos legitimados a ser otários, entendeu? É, tipo assim, diminui um pouco. Nós somos legitimados a ser otário. Um papel que me deixa ser otário, tá ligado? Nunca faz, mas... Mas e aí, então, vamos lá. A gente, então, tem os assuntos do... Acho que uma das coisas mais interessantes vai ser a jornada inicial aí do Hugo no Destiny. Destino. Tem isso também. Eu já posso começar agora. No Destino 2, mas a gente tem o nosso overview sobre os animes, né? Exato. Comentar, pelo menos, acho que seria bacana o que a gente viu por esses dias, o que tem de interessante aí. Continuando, né, a temporada nova, e às vezes a gente teve surpresas aí que a gente não tá sabendo, né, ou a gente se decepcionou, né? Então vamos lá, o que vocês assistiram essa semana? Cara, eu continuei o NetGeo, que eu apaixonado por aquela série, muito legalzinha. Caralho, mano, Obviamente o Mario Champ, porque eu sou um retardado mental e eu consigo gostar daquilo. Analista. Analista. Não, tá na lista. Tá na lista também? Ah, não, Mario é tipo assim, joga o cérebro no pote, tá ligado? E assiste. Ah, sim, bem, mas... Bem bestinha, bem tonguinho, mas é divertidinho, sabe? Uhum. É legalzinho de assistir. O João assistiu o episódio do cara robô lá, como é que é o nome? Inuyashiki. Inuyashiki, você achou que tá pesadão essa semana? Ah, tá ficando bom, mano, porque vocês lembram que são duas pessoas, né, que sofrem o ataque alienígena lá? É, o velho e o moleque, né? Isso. E eles são opostos. Uhum. Então, isso que fica sempre variando entre um paralelo entre o velhinho bonzinho e o cara que é um total filho da puta. Uhum. Isso, e essas, e principalmente quando mostra o lado do moleque lá, é bem pesado, velho. Eu até fiquei surpreso. Ele é um filho da puta do tipo... Ele perdeu empatia com pessoas, Ele é meio psicopata, é isso? Ele quer ver sangue. Na verdade, eu acho que ele é psicopata, né, se for parar pra pensar. Totalmente. Serial killer. É o maluco quer explodir todo mundo. Eu não baixei ainda pra ver. Tá na lista, mas... É que... Eu tenho tanta coisa antiga que vocês falaram pra mim que eu tô focando nas coisas antigas. Mas e o Urahara, Hugo? É, cara, o episódio dessa semana do Urahara... Urahara é aquele da viagem lá, daquelas... Do sorvetão. Aquele é o do Chowder, né? Chowder que o homem sorvetão. Cara, Urahara continua a mesma coisa. Eu não entendo porra nenhuma que acontece, tá ligado? Não chegou É uma explosão de moe gigantesca o tempo inteiro, tá ligado? Kawaii Desu. E, sinceramente, cara... Tá chegando próximo de ser dropado. Não, ele vai ver até o último, porque normalmente vê. Sim, é verdade. É, eu fiz e aí, isso com... Saga? Boa noite, esse, cara. Esse é o grande Saga. Esse cara aí, velho, ele jogava... World of Warcraft comigo. Caraca, ele teve coragem de raidar com você também? Há muitos anos. Cara, ele raidava... Ele e a esposa dele, a Vanessa, os dois jogavam comigo. Uma guilda família, né? Eu acho legal. O irmão dele também jogava, se não me engano. Olha lá. Os dois irmãos. Peraí, eu era... Ou era irmão do... Eu não sei, velho. Irmão de alguém jogava. É, meu nick era Coçadinha, velho. Eu era um rogue. Lenda Coçadinha, logo. Mas seja bem-vindo aí, Saga. Hoje o Hugo tem bastante cunhado. Mas é em família, né? Em família. Eu lembro quando eu era mais novo, eu queria que minha irmã jogasse Ragnarok comigo. Mas acho que ela me achava tão tosco. Minha irmã era o contrário, velho. Ela jogava Ragnarok e jogava outras coisas. Ela queria que eu jogasse Ragnarok com ela, entendeu? Ah, não, sim, mas é, tipo, era porque era MMO que eu jogava na época, né? Uhum. Mas minha irmã não curtia essas coisas, não, mano. Mas eu lembro que foi MMO e Magic. Eu queria ensinar pra minha mãe Magic. Fala, mãe, chega aqui, ó. Eu lembro que eu tinha acabado de comprar aqueles decks pré-prontos, que era nubão, né? Uhum. Do sei lá o que de Kamigawa. E aí eu falei, ó, aqui, ó, mãe, eu tenho uns bichos tartaruga aqui, sei lá o que. Aí eu quis ensinar a regra pra ela, ela perdeu paciência e, tipo. Falou, vai arranjar amigos, sabe? Mas. então foi nesse ponto que você sofreu um ataque alienígena e se tornou um. É um robô, né? Um robô, né? Ai, caralho, mas eu acho da hora isso. Alguém continuou o Shoujo? Qual? Shoujo Matsu? É. Não, tá pra ver, mas eu não peguei pra continuar. Também não. O Hugo também não. É, eu tô. Você assistiu? Não. Eu sei lá, mano. Eu tô focando no Netju e no Just Because. Nossa senhora. Mas o Mahoutsukai ainda tá me ganhando. E eu tô achando bem devagar. Uhum. Algumas coisas, porque ele não tá me apresentando devagar. Uma coisa. O plot em si, sabe? Você não sabe pra onde que vai acontecer, né? Então, eu vi o episódio do dragão lá, lindo, né? Ele é triste pra caralho e tal. Mas. Assim, o último não ajuda tanto. Ah, é? Tá lento também. Tipo assim, então, porque cada episódio parece estar contando uma coisa. Você não sabe. E tipo, ah, beleza, eu pensei assim, é desenvolvimento de personagem, então. Tá bom, mas. Caralho, velho. Você mal fica com o maluco de cabeça de antílope, velho. Não, minto, o último episódio tem um clímax no final. Ah, tem, é? Tem uma parte importante. Eu tinha esquecido, mas tem. É, eu não assisti ainda. Mas ele é lindo, né? Não tem o que falar, mas. Sei lá, eu não assisti ainda. Não assisti. Konohana também não assisti. Aqui ainda. É, o Konohana é um anime das raposas. Nhã, nhã! Das raposas, é. É um anime do Nhã? É, do Nhã. Do Nhã. Nhã. Kino no Tabi. Não vi ainda. Não, ela também tá ali. Kino no Tabi eu não vi, mas... É, dando uma olhada na lista do Sankaku Complex... Já tem o quê? Uns 12 doujin já do bagulho. É, a parada é louca, velho. Os japoneses não perdem tempo. O que é doujin, mano? Doujin. O que é doujin? Doujin hentai, né, velho? O que você acha que LOL, japonês tá me tirando, produz em segundos? É verdade. Tem da Nanashi, velho. Durma com esse barulho aí. Nossa, não, coitado da Nanashi. Mas, bom, Netju, último episódio, Hugo. Você assistiu, João? Não. Ah, mas você vai assistir? Ah, devo assistir quando eu terminar de ver as coisas que eu tô querendo ver mais. Tá, mas bom, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas tipo assim, eu achei super legal porque eles estão começando a expandir e realmente tá mostrando que não vai ser aquilo que algumas pessoas podiam achar, que era uma história de MMO. Ah, a verdadeira quest dos caras é fora da vida deles. É fora da vida deles, não é na vida MMO, desse real, né? Na verdade. Ah, o Saga falou, eu comecei a ver o Black Clover, na verdade, né? Apesar de a nota tá bem baixa. Curtiu até agora. Ele curtiu eu até ainda agora. Não acompanhei. Eu tô no. Eu baixei o terceiro episódio e não assisti. O primeiro e o segundo. Eu assisti só o primeiro ainda, mano. Eu achei bem zoado o primeiro e o segundo. Mas é porque a voz do moleque não ajuda também, né, cara? Cara, isso tem me deixado bem desmotivado eu vi umas cenas super legais, porque o Crunchyroll, eles têm na página, eles viram e mexem, divulgam cenas, né, dos animes. Sim. Foi assim que eu vi o comecei a assistir Boku no Hero. Eu sabia que tinha um mangá e eu sabia que o pessoal tava gostando e tal. E... Aí do nada, no Crunchyroll, no propaganda Crunchyroll, tava ele dando um socão no robô. Falei, caralho, tem que assistir isso, tá ligado? Que a animação é muito bonita, né? Falei, caramba, muito bonito isso, cara. Tem que ver esse negócio. Cara, eu acho que foi o João que falou pra mim de Boku no Hero. Foi não, João? Do anime, pra você ver? É. Será que ele não falou de Boku no Pico? Você não tá confundindo? É, se fuder. Cara, não sei. Eu não lembro, é. Mas, bom, ó. Improvável. É estilo Naruto, né? Moleque é lixo esforçado. É, o problema é a voz dele, sabe? Aquela voz dele é muito irritante. É, a vozinha dele complicada. Eu achei muito estiloso aquela espada dele. Foi meio triste. E vai ser meio triste acompanhar ele nessas coisas, porque pelo que eu pude ver, ele tá tentando se alistar pra um grupo de altos magos lá, né? É, acho que são magos reais, alguma coisa tipo assim. Ele quer ser o Hokage da parada, é, mas exato, é tenso. E aí botam ele pra... Depois, Martins, depois eu vou lá, mano. Seu gordo, Morfete. Ele pelo jeito tem uma missão lá pra voar de vassoura, cara. É patético ele tentando subir na vassoura, sabe? Mas eu pretendo dar uma olhada pelo menos até metade da temporada pra ver se me compra e depois eu sigo, assim. Eu gostei do personagem, eu só não gostei da voz dele. Tipo assim, não me anima tanto, assim. Tanto faz, Saga. Ele tá falando do Final Fantasy. Do Final Fantasy XIV, é. É. Você pode jogar no PC ou você pode jogar no PlayStation 4, ele é crossplay. É. Então. O que o Dash devia ser também, né? Mas, enfim, vamos deixar a parte do Dash pro Dash. Tem bastante gente que joga no Play 4, né? Mano, nossa, eu tenho que comentar isso, velho. Ontem, eu tava meio que sem fazer nada na casa da Natasha. E aí eu tava com Netflix aberto, né? Aí eu fui passando assim, eu falei, o que é isso aqui? Aí eu, nossa, é aquele Dead of Light. Pra quem não sabe, a Square lançou um... Opa, Rodrigo, valeu, Vortex, valeu pelo follow, cara. É, né, a Square lançou esse seriado. É uma mini novelinha, né? É engraçado, mano. Você assistiu inteiro, João? Inteiro não, eu sei que é triste, né, algo assim. Cara, na verdade, tipo, eu só achei o primeiro episódio, assim, é patético algumas coisas, porque eles... Faziam o primeiro episódio é tenso, velho. Nossa, eles fazem os personagens do jogo terem voz, mano. Muito bonito aquilo, velho. Fora que tá enganando todo mundo, né? Porque você vai jogar aquela porra, não tem uma voz naquela merda. Eles não mexem a boca, né? Eu não vou nem comentar a parte do Limit Break sozinho na árvore, né? Beleza. Exato. Ai, você viu isso? Ai, meu Deus. Caralho, velho. Na hora eu virei assim, cacete, mano, ela soltou um LV no mob de level o quê? 15? 12, eu acho. Pra salvar o pai, velho. Fora que LB, o conceito de LB é que você tem que estar em grupo. Tem que estar em grupo, já começa por aí. É, cara, é ridículo, mas bom. E aí eu assisti e falei, caralho, velho. O pior é que eu vou ter que acabar assistindo tudo pra ver no que vai dar aquela bosta, entendeu? Mas eu falei, porra, Saga, valeu pelo follow também, mano. Olha lá, o Vortex falou que Dead of Light é massa, no estilo dele, é. Tem bom, um vamos estilo ver. Legalzinho, né? Sabe qual que é o problema do Dead of Light? É um problema que, assim, é meio corriqueiro até nas produções japonesas, né? O início é muito chato, tá ligado? O início, ele demora muito pra engrenar, entendeu? Não é aquele tipo de produção que no primeiro episódio você fala assim, caralho, velho, eu tenho que assistir o segundo, entendeu? Mas é porque falta roteiro, entendeu? Sim, exatamente. A história em si, ela é muito boba. Pra eu ter uma ideia, não querendo comparar uma coisa com a outra, né? Porque são estilos nada a ver. Mas, por exemplo, quando saiu o novo Doctor Who, entre aspas, né? Tipo, saiu nunca assisti. Há uns 10 anos atrás, não sei. Eu vi o primeiro episódio com o Matt. Novo assim, Doctor Who, mano? Doctor Who. Faz pouco tempo que saiu, não faz o novo? Tipo, ele ficou 50 anos em hiatus e depois voltou. Sim, aí voltou. Ah, tá, isso aqui. E o primeiro episódio, eu não conhecia Doctor Who. O primeiro episódio, eu falei assim, caralho, eu tenho que acompanhar isso, porque foi muito legal, foi muito interessante. A mesma coisa também com Sherlock. O primeiro episódio de Sherlock, tem na Netflix lá. Eu não assisti esse do Benedict Cumberbatch. Cara, é que animal, tem um Benedict, né, mano? Qualquer coisa dele a gente assiste. E tipo assim, eu já sou fãzaço das histórias de Sherlock Holmes, tá ligado? Uhum. E os caras adaptaram no mundo real de um jeito tão bom, cara, mas tão bom, velho, isso, que eu falei, caralho, velho, genial, entendeu? Tipo, né? Eu não assisti, mas... deixa eu ver o que o Vortex tá falando. É verdade, você só sente o peso da história mais pra frente sobre o porquê do pai largar o trabalho, o filho conciliando em real life com o game e o segredo do pai. Então, é, mas é que parece que é tão feito pra... com propaganda pro jogo, que parece que eles meio que... Eu espero realmente que a história seja legal, porque eu só quero ver pra ver no que vai dar, porque a história em si eu fiquei tipo... Eu tô um pouco me fudendo porque que o pai dele perdeu o trabalho, sabe? Tipo assim, porque ele saiu do trabalho. Mas eu... Vamos ver. Vocês podiam assistir também pra gente depois fazer um episódio de Dead of Light. Vocês acabaram de presenciar o momento Endeavor do Paulo. É. É foda, mano. O Saga falou que o Black Clover tá saindo de 15 em 15 dias. Sai toda semana, mano. Não sai não? O episódio sai toda semana. Depende. Eu acho que é toda semana, mano. Não é no Crunchyroll, talvez? Ah, não sei, mano. Nos confins da Deep Web. Tipo, é um cada semana, mano. Destiny joga no PS4. Porque, ah, tá, você conhece. Eu acho que o Destiny teve. Então não sei. O negócio do Destiny é porque, como o primeiro saiu só no Play, né? Deve ter muita gente. Tipo, os amigos meus, eles já tinham clã desde o primeiro. Então, tipo, eles estão lá ainda. Cara, você tem uma ideia do quão estúpido é esse negócio com a plataforma? Eu vou explicar mais o que aconteceu. Se você tiver um clã no PlayStation 4, você pode dar join nesse clã usando o sistema do PC, porque é bandnet, entendeu? É fora, entendeu? E o que os caras fizeram? Os caras estão entrando nos clãs do PS4 pra já pegar as armas da Raid sem a Raid ter sido lançada no PC. LOL! Que zoado. Porque se alguém completar uma Raid no Play 4... E você ganha um engrama, tá ligado? Que é tipo uma loot box lá, contendo uma arma da Raid. E aí você pode ir lá no PC e pegar. E eu vi um cara no PC hoje com a espada da Raid Saga passeando lá, falando assim, que porra é essa, tá ligado? O bagulho nem lançou no... O que tá acontecendo? Ah, tá, não é que ele fica preso à sua conta, mas é que você pode pegar o item depois. Não, você pode pegar agora, porque... Ah, não, sim, mas você pode pegar usando algum item, é isso. É, você pega tipo uma loot box, mas essa loot box, se você completar no Play 4 a Raid, é garantido que vai vir um item da Raid, entendeu? Ok, mas aí você não pega o item direto, você só pega a loot box. Você pega a loot box, aí você abre o item e tem lá, tipo, dentro da loot box. Mas aí você teria que abrir o item do PC pra pegar esse item, ou você pode abrir ela no Play 4 e pegar no PC? Não, você abre no PC. Ah, tá. A sua conta do PC tem que estar num clã do PS4, é isso. Isso aqui. É o negócio do ban também. Ih, Saga, na hora que eu mudar pro Destiny, mano, você não tá entendendo. Na hora que você mudar pro Destiny? Na hora que eu mudar o assunto pro Destiny. Aí tá. Vai... Eu já tava trocando Final Fantasy aqui na caruda. O Vortex ia ficar bolado. Não, Final Fantasy, velho. O Destiny, cara, em 2 horas você faz tudo que você precisa fazer, entendeu? Da semana. E aí você vai pro Final Fantasy que demora um pouquinho mais. Engrama é como se fosse um item épico que cai, mas ele vem pra ser descoberto. Então eu achei que a arma vinha direto, entendeu? Vem engrama. Mas, tipo assim, dentro desse loot box, é como se você pensa numa loot box do Overwatch com skin, por exemplo, de Olimpíada, entendeu? Okay. Só viria coisa de Olimpíada, entendeu? Mas, voltando pros animes, a gente tem mais algum episódio que vocês assistiram aí, que vocês querem comentar, que deu uma animada, por exemplo... Dias, Irai, sei lá como é que pronuncia essa merda até agora. Vocês continuam assistindo isso? Não, vocês droparam? Não, ainda não. Não dropei, mas não vi. Eu não assisti ainda. E Kudira no Kora? Esse eu vi. Ah, esse tá bom. Tá bom? Hã? Tá bom. Animação... Eu não vi ainda mais. O Hugo tinha falado que ele curtia coisa com aquarela. Você não acha que ele vai curtir o cenário do Zangatsu, não? Provavelmente. Ele não viu? Ele não viu ainda. Meu Deus do céu. Cara, é muito lindo. Assim. Ele é muito lindo, aquele anime. Ele é um dos que eu voltei a assistir pra terminar, pra começar a segunda temporada. Sengatsu do piano? Não, esse é Shigatsu. Shigatsu, vai ser a segunda temporada? Sengatsu, mano. Ah, Sengatsu. Não Shigatsu. É porque eu tô pensando como é que o Shigatsu vai ter outra temporada. Meio que acabou o bagulho. Exato, tipo a mina volta dos Inferno. Não, Sengatsu. Do inferno, tá ligado? Que horror. Fazendo um círculo ali, tá ligado? Ela sai. O Sangatsu é muito lindo, velho. Então, é bonito, sim, mas... É aquela coisa, né? Não é só isso que segura um anime. Não, não, sim, não, mas ele falou que ele gosta de coisa de aquarela. É, eu gosto da arte, né? Tem muito anime que eu assistia por causa da arte. E tem umas cenas, principalmente na casa, que fica na casa das meninas lá, que fica muito bem desenhado. Não, ele é bonito, a segunda temporada pode salvar ele, mas é... Bom, comparado com as coisas que o Hugo assiste... Tá é verdade. Bom, então, ele nem nega. Não, nega como é que eu vou negar, velho? Eu tô até agora tentando fazer sentido no Urahara, velho. O bagulho não tem sentido nenhum. Vortz falou que até hoje ele tá tentando Biz no Final Fantasy XIV. Isso aí é uma coisa pra vida, cara. Porque acho que todo MMO Biz é uma coisa tão frustrante. É tipo. Sim, sim. É tipo você montar um PC, sabe qual é? Você acabou de montar um PC, o seu PC não serve pra nada. Diga-se de passagem, eu já tenho as três melhores armas pra raid no Legend 2. Pra raid, né? Então já tá pronto pra raid, basicamente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Haito Genso. O Grimgar. Vocês conhecem esse anime? Que o Saga tá falando? Haito Genso no Grimgar. Ah, eu sei. Ah, Grimgar. Lembro o que é, deixa eu ver. Genso. Ah, eu não ouvi isso. Haito Grimgar no Genso. Haito Genso no Grimgar, na verdade. Tá, eu cheguei a ver o primeiro episódio. É aquele de meio MMO, que Grand Blue Fantasy? Sim, mas não é dessa temporada, isso aqui é de umas 3 temporadas atrás, eu acho. Ah, tá. É o que tem a cena do Goblin lá ou não? Nada a ver. O Hugo curte uns anime obscuro. Cara, eu sou meio assim, tá ligado? Eu acho que é, velho. Tipo assim, é bom até. Eu sei que os caras quase tomam um pau pra um Goblinzinho level 2, ele é ridículo, mas enfim. vamos ver. Gringaro. O que mais tem aqui interessante pra você, João? Você não continua assistindo da Raposinha? Não, não assisti. Não? É porque aquele algumas Car, coisas você não. Continua vendo? Não, é porque tem algumas coisas que não tem na Crunch, então é... Ah, tá certo. Então eu tenho que baixar e às vezes eu tô com pressa pra ver. Eu vi, assim, imagens, né, GIFs, né, do Tio Car, né? Uhum. E eu vou te falar que é bem feito, cara. Ele não, ele é bem feito. Ele é bem animado, só que eu não sei se a história, tipo, consegue me prender, entendeu? É, até porque é um esporte muito nada a ver, tá ligado? Aquele Tio Car. Ah, tá. Nossa, mano. Ele é um... Tipo assim, o esporte existe, mas ele é muito... É tipo assim, imagine fazer um anime de badminton. Ou de curling. Curling é foda. Curling é tenso, entendeu? Dá pra fazer um shounenzão de curling. É, fazer um curling com a bunda. As meninas batem com a bunda no curling. Não, tá ele vai ter super ataques lá dos malucos passando a vassourinha na frente do bagulho, velho. Sim, sim. É, mano. A super limpeza, as porra, tipo assim. Super limpeza. Cara. Aí a bola do dragão. Aí vira um dragão. Puck no hockey. Ah, nossa, sei lá, mano, vocês entenderam. Mano, aquele esporte é foda, mano. Nossa. É, mas acho que esse aí não vinga, não, mano. Eu nem baixei, pra ser bem sincero. Você, João, você tá acompanhando um anime pornô lá do... Oi? Aquele anime pornô que o Aki gostou? Ah, eu não dropei ele. Imoto? Não vi mais episódios. Não. Eu devo ver, porque ele não é aquela outra porcaria lá do Boku no Kano, de não sei o que. Então, ele é melhor que aquilo, então eu devo ver. Mas é tipo, é aquele anime que... Ah, ok. Ele não é no estilo do Euromanga Sensei, não? É. Comédia desse porte. Entendi. O pior é que eu gostei do Euromanga, achei... Tem umas cenas muito engraçadas, cara. Mas eu achei o humor do Imoto muito... cringe, tá ligado? Sim. Eu não gostei daquela menina que ele falou que é o waifu dele lá. Achei muito forçado, velho. Manda o Your Wife is Trash pra ele. E o Blend S que eu continuei vendo. E aí, como é que tá? E aí, já apareceu a trap? Não, ainda não. Mas ele cai um pouquinho no nível de comédia, tipo, comparado com o primeiro episódio. Eles tentam focar um pouco no Slice of Life ali dela e. Enquanto eu acho que eles deveriam ficar focando mais em fazer cenas engraçadas do dia a dia mesmo. Não é bem o forte dele, você acha que é o... É, assim, não é ruim, eu vou continuar vendo, mas eu esperava um pouco mais. É, vamos. Bom, a gente tá aqui na terceira semana, quarta semana. Tem bastante coisa. Esse episódio tem bastante coisa pra sair ainda. Vamos ver aqui que vai. O negócio é torcer pro maldito do Aki terminar aquele bagulho lá pra ele voltar no fim da season, tá ligado? Mas se nem os japoneses estão conseguindo, mano. E vai ter, terminado mais anime que a gente ainda, mesmo o Raidan. É, isso que me dá medo. Ele vai chegar assim, então eu vi 17 animes e. Hã? Nossa, mano, maluco não. É muita coisa. Vocês que jogam Final Fantasy, se eu comprar no PC, posso jogar no PS4 também? Sem ter... Não, tu tem que comprar uma versão pra cada plataforma. Because Sky Enix, é. Não é a conta. É muito nada a ver isso aí. Não, a conta funciona pros dois. Mas... Não, sim, mas eu tô falando, tipo assim, a chave. A chave até, é pra até cada plataforma. Até porque quando eu abro lá no Mod Station, tá separado, tá ligado? É, fica separado. Eu tá tenho Play 4 pro Play 4. Eu só tenho pro Play 4 porque quando eu comprei o Final Fantasy XIV, eu comprei pro Play 3. E aí eu ganhei aquela versão do Play 4 quando saiu o Play 4. Uhum. Então eu não paguei nada, mano. Mas, puta, me broxou pra caralho ter que comprar. Aí eu lembro que uma vez eu ia viajar e aí ia ter raid. E eu falei assim, caralho, eu levo o Play 4. Aí eu falei assim, nossa, mano, tem que comprar a porra da expansão também. Eu falei, nem fudendo. Não, a conta não é só o tipo, né, da chave. A conta é a mesma. É, você consegue logar com a sua conta nas duas plataformas, só que você tem que ter um jogo, uma versão do jogo pra cada plataforma. Bem xarope isso. É. Mas bom, sessão de animes acabada, então? Ah, basicamente é. Beleza. E o Garo, de novo, o Garo, rapidão. Garo é animal, tá, né, velho? Tá bom mesmo? Garo tá bom é, mesmo? Mano. Eu tô baixando um pouco os animes, tá ligado? Sim. Uh-huh. Eu tenho pego o Garo. Não, você fala que o Garo é animal, é a mesma coisa que eu falar que Kamen Rider novo é animal, entendeu? Então, exatamente. É meio suspeito, assim, entendeu? Assim, tipo assim, quando saiu o evento do Final Fantasy do Garo, eu era o primeiro desgraçado no PVP, tá ligado? Cara, eu já loguei dentro do PVP já. Kamen Rider novo, ele é trash, viu? Então. Ah, é. Nossa, é. Não, mas a animação do Garo tá animal. É, bom. Isso de mapa, né, velho? Os caras mandam bem pra caralho na animação. Estou considerando mais pra frente. Uhum. Ele não parece que o anime vai ser muito longo. Não, nenhum Garo é longo. Eles são, tipo assim, 15 episódios no máximo. Então talvez seja uma opção. Mas bom, então animes acabados. Quer entrar então no Destiny, já que aproveitar que o Saga tá aí pra poder dar o feedback dele. Então nós vamos falar de Destino 2. Destino 2, vale ou não vale os 200 reais? A missão do Hiero. Aposto que não vale. Aposto que não vale. João, você tá meio baixo, mano. Aposto que tá não cagando. Vale. Não, é microfone, eu tô sentado um pouco longe. Eu sei lá, eu até perguntei pro Hugo, eu falei, vale, mano. Porque... Cara, sei lá, dá medinho de gastar 200 reais nele, mano. É tipo assim, primeiro que eu não gastei 200, que eu sou... Pau no cu, eu comprei a versão Pica das Galáxias, tá ligado? Porque eu sei que vai vir a Season Pass, tá ligado? Inclusive, a primeira mini expansão, né? Que o Destiny ele é meio que separado em mini expansões, né? Sim. O primeiro já foi, né? Já é dia 5 de dezembro, já. Aham. Uh-huh. Dia 5 de dezembro já entra o patch deles, na verdade, né? Ok. Rapidão, Saga, você não precisa comprar de cara, mano. Testa o jogo, velho. Tu tem até o level 15 pra testar o jogo de graça. Não, eles subiram, né? Só level 15, não. É level 35? É, isso aí, eu acho. Isso. 35, né? Eu lembro que eles tinham mudado também a coisa do data, né? Porque antes você tinha, tipo... Agora é ilimitado. É ilimitado até o level tanto. Então dá pra você ter uma boa noção. Você consegue pegar as primeiras dungeons, você consegue pegar as primeiras jobs. Aham. Uh-huh. Então, classes ou jobs? Fiquei confuso agora. Então, eu aconselharia tu testar antes, mano. Dá uma testada aí, o Hugo te ajuda, a gente te ajuda aí. É se ele conseguir entrar no Behemoth, né? É, o servidor dos BRs, se é isso que te interessa, é um servidor do Hell, assim, pra você conseguir criar, então você tem que criar meio de manhã. Eu lembro que quando eu criei um alt, eu criei, era tipo 6 da manhã. Eu criei de manhã, eu criei de manhã também. E era assim, tipo, no site da Square falava que o servidor tava fechado pra criação, mas tava aberto. Então, tipo assim, sim. Tem que ir tentando, mano. Mas então, se prossiga. Então, já vai. Você abriu a carteira pra Blizzard. Abriu a carteira pra Blizzard. Na verdade, é pra Activision, né? Não é pra Blizzard, né? Porque, ou da Bungie, no caso, né? Bungie Activision. Mas Activision é da Blizzard, não é? Eles não compraram, pelo menos? Tem aquela putaria, né? Porque a Activision tinha comprado a Blizzard, depois a Blizzard meio que se comprou e agora eles estão meio que junto, entendeu? Ah, tá. Eles são Friends with Benefits, ok. Eu não sei se foi alguma coisa do governo americano que falou pros caras, pode parar com essa porra aí, tá ligado? Vamos parar com essa putaria? Por favor. Os caras tiveram que separar, não sei. A história completa, não sei, né? Aliás, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, entendeu? Da história. Entendi. Foi bizarro, tipo, uma comprou a outra, depois a outra falou assim, não, eu vou me comprar de volta e ainda são amiguinhos, o mesmo serviço. Que era minha independência. Ah, Blizzard comprou Activision. Então é isso aí. A Blizzard comprou a Activision, né? Exatamente. Eles tentam manter separado. Então, tipo assim, eu sei que eles não ficam falando que, é Activision Blizzard. Mas eu sei que a Blizzard tinha botado uma grana lá, não sabia, mas... Sim, Então você abriu a carteira e falou, dá aí tudo que eu quero, é isso. Give me Money Plus. Eu já devo estar com... O quê? Mais de 30 horas, mais ou menos, de jogo, eu acho. Sim. Vale ressaltar que você jogou no Play, né? Você jogou uma época no Play. Eu joguei no Play 4, quando saiu. Eu joguei o quê? Umas 8 horas no máximo, entendeu? Foram dois finais de semana que eu brinquei um pouquinho na casa de um colega. Eu joguei um pouco do endgame, entendeu? Só que eu não tinha feito a campanha, nada, entendeu? Em termos de qualidade de jogo... A campanha é meia boca, tá ligado? Tipo assim, não é uma... não é uma coisa fantástica. Não é no nível do Final Fantasy, tá ligado? Que você, tipo assim, porra, se não... Em parte nenhuma da campanha você se sente o badass, tá ligado? Sim. É diferente do Final Fantasy. Você só vai indo. Você é um Shinji do início ao fim. Nem tanto. Os caras vão te guiando. Tem uma partezinha bem no final da campanha que é legal, tipo assim, que meio que dá uma ênfase que o seu personagem que foi o cara que foi lá e fudeu com o bicho, entendeu? Porque então, o Destiny 2 ele é a continuação direta do 1, em termos de história. Sim, em termos de história, sim. É, mais ou menos, né? De certa forma. Vamos colocar assim, o que acontece no 2 é a sequência do 1, querendo ou não. Aconteceu depois. Sim, aconteceu depois. O Saga tá falando, beleza. Tem e a aí vanguarda eles, lá, os caras invadem a cidade. Pra campanha? Trazem um pouco. É você meio que. Eles meio que vão falando. Eu vou confiar mais no Saga ali, que ele tá falando que é logo depois do 1. Logo depois do 1, mas é isso aí mesmo, porra. É porque eu não joguei 1, entendeu? Você é um meio fã. Não parei só pra jogar, né? Mas, e aí, que mais da campanha você tem pra dizer pra gente? Qual que é a história? Qual que é a história? É bem curta a campanha, tá ligado? A história é tipo assim... aquela velha coisa, chega um vilão fodão, ele fode com todo mundo, fode com todas as suas armas, com todas com a porra toda, tá ligado? E aí você tem que recuperar o seu poder, resumo. Entendeu? Você tem que recuperar lá o seu poder pra poder, né? Que poder, mano? Quem você é? Calma aí, peraí. Quem são os possíveis... Cara, você quer saber toda a lore do Destiny, velho? Não dá pra falar no podcast. Não, eu quero saber pelo menos, tipo assim, por exemplo, eu sei que no Final Fantasy o seu personagem vai fazer parte de uma das raças de Eorzea. Sim. Então, beleza. E aí o seu personagem, na verdade, te descobre depois o Water of Light. Então você sabe que o seu personagem é o Water of Light. Entendi. Não, você já começa... Você já começa o Destiny sendo o Guardião. Tipo, Guardião. O que é um Guardião? Guardian é mais ou menos assim. A gente tá falando com pessoas aqui que não jogaram Destiny, tipo eu, João. Tá, cara, bem, a história é bem complexa, tá ligado? A história começa, tipo, séculos e séculos atrás antes de você aparecer, entendeu? Vem uma nave Peraí, gigante. Peraí, Saga, eu já leio, mano. Vem tipo uma nave gigante chamada Traveler, né? Que tava tentando fugir, né, da escuridão, tá ligado? Que é tipo uma outra raça que provavelmente vai ser. Você vai poder jogar agora. A Cthulhu. É mais ou menos isso. E basicamente o que acontece? Ele cria uns robozinhos chamados Ghosts. E esses Ghosts, eles vão procurando pelo planeta, pela Terra, né? Pessoas que já morreram pra ressuscitar ela como guardiões. Ajudar a pessoa. Isso. Então, basicamente, o que acontece... É um morto-vivo. Você tem a luz, o poder da luz. Só que o que acontece? Quando você morre, você ainda tem a luz. Então, O robozinho Ghost morre. Vai lá e te ressuscita de novo. É igual a Saga falou, tecnicamente é todo mundo imortal, entendeu? Deixa eu ver aqui, bom. Desse tem um MMO de tiro, mas é um MMO bem simples, bem light. Eles estão celebrando por terem destruído uma raça, enquanto isso a outra vem e destrói eles. É, mas não existe. No Destiny, os guardiões são ressuscitados pela luz. Então, tecnicamente, nós somos todos imortais escolhidos pela luz. Ah, tá, mas você não... Entendi, tá. Beleza. O Traveler meio que escolhe as pessoas, tá ligado? Ah, e os aí a sua missão Ghost, como, né? Guardian agora é o quê? Só que, tipo, diferente... Ó, diferente do Final Fantasy... Ah. Tá bem claro que não existe só um Order of Light, entendeu? É, aqui, no não Destiny. Tem... Não, tipo assim, no Destiny é tipo assim, eles têm vários guardiões, tem um monte de guardião, entendeu? No Final Fantasy é um pouco diferente, o seu Guardian of Light, Guardian of Light, caralho. Seu Guardian of Light. Guardian of Light. Crossover. O seu é crossover. É crossover. O seu personagem no Final Fantasy... É único. Ele é único. Na história, ele se mostra que ele é o cara mais fodão, entendeu? Ele é o Guardian of Light. Apesar de ter outras pessoas que têm o poder do Echo, né? Na verdade. Sim, é, eles têm uma ligação com a Hydra. Sim, sim, mas... só que nenhum deles é no mesmo naipe que você. Você é o pica das galáxias, entendeu? É o picudo, E no Destiny não tem disso, entendeu? Todo mundo que tem a luz tem a mesma capacidade, entendeu? De poder fazer o que o seu guardião fez. O que acontece na campanha é que, basicamente, essa outra raça alienígena chamada Cabal, eles invadem o planeta... Eles prendem esse Traveler e isolam essa luz dentro do Traveler. Então você perde a sua luz. Ou seja, se você morreu, fodeu. É, se você morrer, você morre pra sempre. Você morre de verdade, entendeu? Tipo, os caras até brincam, tipo, muitos guardiões morreram sua última morte. Tipo, died, entendeu? Tipo, it's last death. Tipo, o Traveler que dá a luz é praticamente destruído, mas ele dá o restinho de luz pro seu personagem salvar o povo. É, mais ou menos isso. Saquei. Aí ele vira o Water of Light. Aí você vira o Water of Light. O Daddy of Light. Se você tiver filho, você é o Daddy of Light. Mas você acha que a campanha vai se estender nas expansões ou vão começar outras narrativas? Eu acho que vai ser igual Final Fantasy, vão começar a outra narrativa. Final Fantasy não, Final Fantasy tem um plot principal. E cada patch vai... você tá falando de expansão, que eu vejo as expansões do Destiny parecem patches, velho. O Doom parecia uns patches, tipo... Uhum. E um negocinho só a mais, assim, tipo, não via tanta coisa que nem via uma expansão do Final Fantasy. É, mais ou menos isso. A campanha do Destiny é bem inútil, isso é verdade. A campanha é bem meh, tipo, o endgame vem depois, tá ligado? Tá, e aí, aí você chegou no endgame agora. O endgame é basicamente Final Fantasy, você farma itens, tá ligado? Não, mas pera, o Final Fantasy tem uma lore do endgame. Não, então, por que você tá fazendo isso? A lore no momento é o seguinte, tipo, começa a reconstruir o que os caras destruíram, entendeu? É isso. Tá reconstruindo a nave. Não é nave, é uma cidade. Ah, tá. Seria a última cidade da Terra, né? The Last Zion, City. Zion. Zion. Só que sem rave e peito pra fora, enfim. Ah, sem rave é triste, velho. É. Porra, como assim, mano? Sem batucada dentro da caverna. Sem batucada dentro da caverna, porque é verdade. Mas, porque, sei lá, que nem no Final Fantasy você tinha ali... Até mesmo no WoW você tem uma lore, né? Pra ter que fazer as raids. E se a própria campanha já é meio fraca em questão de história, no sentido de tipo, querer te contar histórias, o endgame também não vai ser muito forte dele, né? É que é basicamente assim, Paulo. Por ser um jogo de tiro, um FPS, principalmente, não precisa ter história. Não que ele não precisa de história, mas ele tá, o mérito do jogo não tá mais no gameplay do que na própria história. Entendeu? Sim. O Destiny é o tipo de jogo, tipo assim, hoje, por exemplo, não tem como essa semana eu melhorar minha luz, entendeu? A não ser que eu crie um alt, upe ele, faça uma maracuteia do caralho, ou eu reze pra dropar, tipo, equipamento exótico pra eu infundir ele em outras armas, entendeu? Tipo, pra aumentar meu poder, entre aspas, né? Mas mesmo assim, hoje eu loguei e falei, cara, eu vou brincar um pouco em tal planeta. E fui e fiquei, vou fazer raid. O que tá passando aí eu gravei hoje, tá ligado? Eu vou fazer umas strike, tá ligado? Pra quê? Pra ganhar ponto de vanguarda. Mas, tipo assim, É, pra que que você vai ganhar pontos de vanguarda? Tipo, não tem muito sentido, sabe? Pra nada em si. Porque não, eu não tenho nada, tá ligado, pra fazer. Mas é a semana, entendeu? Mas mesmo assim, o jogo é tão bom, cara, entendeu? Tipo assim, o feeling que você tem, o gameplay, entre aspas, né, de te falar, é tão bom que você volta pro jogo, entendeu? O mérito do jogo tá muito mais nas mecânicas e jogabilidade do que na história, entendeu? Porque a história, tipo, 90% dos jogadores nem sabe o que tá acontecendo. Os caras esquipam a porra toda, tá ligado? Tem uns mapas da campanha que são animais, tá ligado? Não, o jogo é lindo, né? É. Hoje é, igual o Saki falei, hoje eles até anunciaram o trailer da nova raid e a continuação da história, né? Deixa eu ver aqui, é isso que... Como é que é? 25 primeira... agora, dezembro. É que isso não é bem um endgame, é como se fossem as primeiras raids do WoW que não são muito importantes. Ah, tá, que elas não são muito ligadas. É. Ah, verdade, eu nunca curti FPS, esse jogo é muito bom, principalmente o jogo mesmo. Eu não tenho problema com FPS não, mas FPS pra ficar atirando pra coisa, por atirar em coisa, a gente joga outra coisa, sei lá. Eu jogo Overwatch, sei lá, entendeu? Tipo, um jogo que literalmente eu não preciso pensar. Eu ando lá e fico batendo, tipo, estourando, né? E olha que ainda a Blizzard tenta contar uma historinha, né? Lá no fundo do Overwatch lá. Porque, sei lá, eu não sei a opinião do João em relação a isso, mas o medo é que às vezes esses jogos, pra mim, tem meio que vida curta pra mim, entendeu? Pro meu tipo de entretenimento. Essa coisa meio repetitiva demais. É que nem falam que tipo, a história do Diablo 3 é até legalzinha, mas não necessariamente é uma puta história do caralho, vamos supor. Sim, nego fica lá, nego fica lá matando bicho que não se atarnado, entendeu? Uhum. E não cansa, né? Sei lá. Eu particularmente, eu sei que eu enjoo muito fácil. Eu sou... É igual eu comentei com o João antes da gente começar o podcast sobre o PUBG. Eu não me vejo jogando PUBG sozinho, entendeu? Não, PUBG é mais legal jogando com alguém, porque jogar mesma sozinho... Coisa, Destiny é a mesma coisa, cara. Jogando sozinho o jogo é... É, entendeu? Jogar com amigo, cara, pô, você se diverte pra caramba, você fala besteira, entendeu? É que é foda, são problema pra jogar com amigo, né? O problema é do PUBG que é divertido jogar sozinho quando você ainda não aprendeu a jogar bem. Depois que você começa a jogar melhor, você percebe que teus amigos te arrastam pra trás. Você fica puto, velho. Você tem que ir lá, levantar o cara e você toma tiro e perde. Mas isso se chama ter amigos, João. Ah, é bom, é por isso que eu sou sozinho. Né? É por isso que os cara puxam o Paulo para as trap lendárias do LoL. É, entendeu, mano? É só par de trap, velho. Tipo assim, se o maluco for tryhardar no LoL comigo e eu estiver jogando, ele tá tão fudido, velho. Mas ele tá tão fudido. Teve um cara, mano, que eu não lembro quem que era, que, era tipo, a gente precisava fazer um treco lá, umas das missões lá, e aí chamaram um maluco aleatório lá, amigo de sei lá quem. E aí o cara começou a ficar puto pra caralho, que eu morria e tal. Aí ele tava no Discord, só que ele não falava. Eu falei, mano, você tá meio nervosinho, né, velho? Tipo, você tá competindo pro Mundial, não tô sabendo, né? Tipo, a SKT tá olhando aqui pra ver se te chama, né? Imagina o Paulo na SKT, cara, junto com o Sérgio. Eu acho que, tipo, foi que nem o João falou, assim, tipo, dependendo do jogo, vai jogar sozinho, mano, entendeu? Porque se o cara não sabe muito lidar com, tipo... Porque você joga, é que nem Final Fantasy, você ir raidar com gente muito tryhard. Sim, sim. E um monte de gente pouco se fudendo, ou você, tipo, tem um monte de gente pouco se fudendo e um cara tryhard, mano. Vai dar merda, entendeu? É aquela coisa, você tem que estar com um grupo com o mesmo foco, cara, entendeu? É, com o mesmo mindset, isso aí mid-core, é um jogo, mid-core, na verdade. É o midcore que até hoje eu já a tô lenda. Acreditando que ela não existe mais. O midcore não existe. Lenda, é. O midcore é ali no Party Finder, velho. Esse é o midcore. Mas eu acho que... Mas o jogo por jogo é tipo que nem Borderlands. O Hugo aproxima muito esse jogo com Borderlands. Sim, é bem parecido com Borderlands. É um jogo agradável você jogar com um amigo, porque você não tá competindo com um amigo, entendeu? Sim, sim. Mas aqui ele também não... é a mesma coisa. A diferença é que tem o PVP, né? Tem a parte mais competitiva, né? Ah, mas, por exemplo, no como seu amigo vai te fuder num jogo desse? No Destiny, por exemplo. É, entendeu? Se você parar pra olhar a... A stream, nesse exato momento, foi tirar um míssil, o cara colocou um aparelho na frente, tá ligado? É, então, esse amigo me fudeu nessa hora, tá ligado? Que munição não, mas de ele, power tipo weapon assim, é não vai ter que nem esse negócio do João falando, né? Tipo, puxa pra baixo. Errei o negocinho, ferrou a parte dele. Cancela, vai do zero. Na raid, tipo assim, talvez, mas. Caiu o elo. Não. Só se você for fazer o PVP competitivo, isso putaria. Eu já vi muita história de raid do Destiny 1 e muita gente sem dedo, velho. Muita gente sem dedo cagando, mas a galera tá meio que se foda, sabe? Eu acho que por ter ido pro console, a galera de PC é um pouco mais hardcore, né? A galera de PC é tão hardcore que o pessoal que tá jogando, os caras já tem, tipo, dois personagens já prontos pra raid, tá ligado? Dois, tipo, A galera de console é um pouco mais casual, e eu acho que isso facilita um pouco, né? É assim que a galera que eu tô jogando já tava jogando no Play 4, eles vieram jogar no PC também, então, tipo assim, é meio assim, né? Tem, ó, só se ele, o Saga tá falando, só se ele for noob, a única maneira de ele te fuder, não divide loot, essas coisas. Tem um sistema de item level no Destiny também que faz muita diferença se for baixo. Ah, tá, não, tem isso, mas ele não tem como te fuder pela falta de dedo dele. Uhum. Ah, tipo, num nível que nem é no MOBA ou no PUBG, por exemplo. O PUBG era tipo assim, começava a partida, eu pegava arma e eu morria. Aí o João ficava vivo. era essas partidas, mano, porque se você é ruim, você acaba com tudo, no mano. No PUBG era massa começar a partida com dois grupos, cair no mesmo servidor e você ouvia ali, aparecer ali, tal pessoa matou a essas. Aí você ia lá no outro canal, morreu! Aí ia ficar putaço. Não, essa é meio sem dedo mesmo. Sim. Nossa, você não vê ele jogando Overwatch, você tá louco. Nossa. Mas, que mais? O que mais a gente tem pra falar de Destiny, então? Eu vou esperar a raid começar, vai começar quarta-feira. Uhum. Eu vou até ver se não consigo streamar na quarta-feira. A raid, tipo, tudo completamente novo, entendeu? Pra mim, eu não fiz a raid, então não faço a menor ideia do que vai acontecer. Entendeu? Ah, é porque já tem no Play, né? Já tem no Play. Pô, e vamos ver, né? Basicamente, por enquanto, eu tô me divertindo bastante, sabe? Uhum. Agora, se vai continuar ou se eu vou acabar enjoando, entendeu? Uhum. Eu não sei. Por enquanto, eu tô achando muito legal, entendeu? Até o esquema do cara falou lá pra mim, falou assim, tipo, faz um alt se você quiser, porque como o jogo é baseado no nível dos seus itens, entendeu? Chegar no level 20 é besta, entendeu? Então você acaba... Máximo. Level 20 é o máximo. Você acaba conseguindo fazer alt mais fácil, entendeu? Sei, sei. Mas compensa ter alt? Compensa. Mais do que compensa duas classes diferentes. Mesmo estilo, porque tipo, cada classe ela tem, né, seu valor ali dentro da raid, né? Entendi. Vamos ver. Eu ainda... Deixa eu ver aqui. Experiência própria, as raids do Destiny são bem complexas e exigem que os 6 membros participem ativamente durante o combate. Então se um morre, o wipe já é praticamente garantido no começo. A única coisa que eu sei das raids são do primeiro e tinha uma galera que não curtia muito não, mas vamos ver, né? Mas eu não vou comprar isso agora não, mano. Quando tiver R$19,90... Nossa... Da Blizzard? Fala uma coisa que tá R$19,90 da Blizzard. O Hugo, assim, ó, espera uma promoção. Eu falei, pô, essa merda saiu esse ano, mano. Eu falei pra você, velho, isso era promoção, porque se você... Caralho, tá vendo que você não vai conseguir ficar muito tempo, tá ligado? Não gasta dinheiro. Nossa, não compensa, não. 200 conto ainda, eu acho. Não sei se ainda compensa pra quem não tá tão... Então, Saga, eu não sei se no Black Friday, pelo lançamento esse tão próximo, vai ter promoção, mano, pra ser bem sincero. Vamos ver. E se a promoção tiver também, vai ser tipo a promoção de Overwatch deles. Tá. De 160 tá por 140. Se fuder, né? Ai, caralho. Mas então... Você pode ser purpurinado, Paulo. Imagine assim. Você com aquela roupa azul ali, purpurinado. Cara, parece meio Kamen Rider, eu gosto dessas coisas. Parece meio Cavaleiro Zodíaco, né? Cavaleiro Zodíaco, isso. Mas vou esperar pra ver e vou acompanhando o jogo, né? Mas mais alguma coisa pra acrescentar ao Destiny? Pra gente poder dar tempo pra você apresentar as suas questões da indústria e a gente poder Ah, tá, não, por enquanto. Dá um Endeavor em cima da indústria. Dá um Endeavor na indústria, meu Deus do céu. Por enquanto de boa, tá ligado? Beleza. Basicamente então. Então vamos lá, vamos para os assuntos do. A gente tem que fazer um quadro do jeito que tinha, que nem tem a waifu da semana, tem que ter o negócio do Hugo. Monólogo do Hiro. O negócio do Hugo. Mas eu vou ficar 50 minutos xingando. Vamos lá, porque quem não sabe, o Hugo fala que eu sou Endeavor, mas dentro dele mora um pequeno Shoto. Só esperando pra usar o fogo. Claro. Só esperando pra usar o fogo, exatamente. É, só um pequeno Shoto. Ele fica só negando. Só uso gelo, de boa. Só gelo, é. De repente, filho, vem o fogo. É, quando ele... É, então. Mas e aí, o que aconteceu? Bota pra fora. Cara, você quer começar... Porque, tipo, já faz 2 semanas, tá acontecendo muita merda. Vamos discutir o esquema das loot boxes, por enquanto? Vamos, que o Hugo tá louco também com isso aí. Loot box do que dessa vez? Loot box no geral, né? Mas Final Fantasy começou com loot box. Loot box são traps, já começa por aí. Cara, diga-se passagem aqui do NetGeo, eles estavam falando loot box no último episódio, né? É, então, você tá vendo? Você tá vendo quem é, né? Caralho, cara, mano. É meio complicado, cara. Mas aí, contextualize-nos. Vamos contextualizar, né? O que aconteceu foi uma matéria muito infeliz, né, de um cara que escreveu no, acho que é videogames.biz, que é tipo um... Bom, os famosos jornalistas. Isso. Na verdade, esse cara eu fiquei putaço porque é um cara que, tipo, tem um currículo bom, entendeu? É um cara, tipo assim, ele até trabalhou pra Forbes. Então você pensa, porra, pelo menos o cara tem, né, um background ali de escrever coisas decentes, né? Você esperaria que ele... O que aconteceu, Paulo? O que acontece é o seguinte, começou essa putaria de ter loot box em tudo. Tudo quanto é jogo tem loot box. Destiny Valeu, Blizzard. Valeu, loot box, Blizzard. Destiny tem loot box, que é os Bright Engrams, né? Que você ganha quando você sobe seu nível. Ó, quando você sobe seu nível, né? Tipo, ou quando, depois do level 20, você ganha um nível, você ganha uma caixinha. Ai, caixinha, caixinha. Isso aí virou o... Como é que fala? É o... Meu, como é que fala? O coque samurai dos anos, né? Sim. Nossa senhora. É, velho, todo mundo bota essa merda, velho. Coque samurai. E aí, o que aconteceu, cara? Ele publicou essa matéria falando que, apesar dos jogadores reclamarem, né? Não houve diferença na venda... Nas vendas, né? Não teve uma diferença significativa, né? No índice de venda dos jogos, né? O fato de ter loot box. De ter loot box ou não. Ele só se esqueceu que ele pegou dados 2016 e toda essa putaria começou 2 meses atrás, né? Então, já começa por aí, né? Do your fucking job, cacete. Sim, pesquise antes de falar merda, entendeu? Não, mas o problema é que às vezes eles até pesquisam, mas eles sabem que eles precisam de outra coisa pra sustentar o argumento deles, mas... Entre alguns críticos mais famosos, rolou até um esquema de um cara falando assim, meu, esse cara ele só falou isso porque ele foi pago pela indústria, pela empresa X pra falar que, tipo, ah, tá tudo bem, galera. Tá, tipo, olha que maravilha. Você tá no Facebook é real, é isso aí mesmo, você me falou ali. Você tá no então, Facebook é real. Porque... News de 10K17. E você, diga-se passagem, eu fiz até uma aula meus alunos sobre fake news, porque a... Tá foda. Tá complicado mesmo. E aí? E aí, o que aconteceu? É óbvio que não teve nenhuma mudança. Mas agora a gente vai começar a ver, porque existe até um certo movimento em países assim, onde o pessoal tem um pouquinho mais assim, de respeito com o consumidor. Uhum. Por exemplo, na Inglaterra, onde tipo, a merda bate no lutador o tempo inteiro. Mas lá não é um paraíso também, não. Não, não é um paraíso, mas pelo menos um dos representantes lá do parlamento falou que vai começar a discutir essa história do loot box, que esse negócio do loot box é basicamente um jogo de azar, entendeu? Você tá jogando dinheiro no caça-níquel. É caça-níquel, né? Eu falo isso agora, mano, é caça-níquel, velho. E tipo assim, e qual que é o argumento do governo? eles são taxados como jogos. Então, se você quiser colocar loot box, você vai ser taxado como jogo de azar, que é outro, outro imposto, entendeu? E não só o imposto, mas o controle em cima disso. Sim, exatamente. É muito mais complicado. Vai poder ter criança comprando o jogo. Exato, mano. Então, nossa. Cara, vai dar uma zica tão grande esse negócio para ser votado no parlamento inglês, que vai acontecer o seguinte: não vai ter loot box dos britânicos, mas dos Estados Unidos todos, né? Que, exato. Né? Pra Ásia, na verdade, um belo abraço. Agora, agora é Trump, tá ligado? Foda-se, né? Ah, é, isso é verdade. This is Trump's America agora, tá ligado? Você bote no banil o Lear, maravilhoso. Imagina se vier pro Brasil, então, né? Que é onde jogo de azar é proibido. Eu não sei como é que o governo... porque, tipo, o governo tá tão merda, mas com tanta bosta acontecendo, que acho que isso aí é o melhor dos nossos problemas no momento, mas enfim. Deixa eu ver aqui o que o Léo mandou. Léo. Não baniu o Lear, não, mano. Ah, ele mandou o Total Biscuit. É, ele assiste Total Biscuit. Então, o TB... cara, o TB falou... sobre isso, o... I will not talk about loot box and gambling for just over 40 minutes. Nossa, o... não tinha visto. O Jim Sterling falou bastante sobre isso. Teve o pessoal do como que era o nome? Good Morning, Good Mythical Morning falou um pouco. Não conheço. A Philip DeFranco falou... Cara, uma galera forte falou sobre a história do lootbox e que isso aí é uma putaria, né? E basicamente, o problema principal, Paulo, não é nem aquela coisa, tipo assim... Se você é uma pessoa normal, tipo, igual eu, onde as sinapses do cérebro funcionam normalmente, você vai ver o lootbox e vai falar assim... Não, tipo assim, pelo menos em questão de lootbox, né? Que eu nunca vi você comprando lootbox. Não que eu me lembre. Então, qual que é o problema? A loot box, ela é... Se você parar pra pensar... Vicia. Ela é predatória, cara. Pra quem tem qualquer problema com vício, entendeu? Ah, não, mas é muito fácil a gente... Mano, tipo assim, quem hoje em dia não tem um problema com vício, né? Então é muito fácil. Sim, exatamente, mas... Pô, você fica a semana, às vezes, pensando que você quer voltar a jogar um negócio. Sim, claro. Mas a diferença é que... A indústria usa alguns termos meio nojentos, tá ligado? Ela usa o termo baleias, a gente vai falar whales. Não. Que é aquele cara que gasta dinheiro pra cacete, entendeu? Com DLC, com loot box, essas coisas, né? Com microtransactions. O cara do NetJew. O cara do NetJew. Exatamente. E tem um outro termo, que é o cara que, tipo, de vez em quando compra ali um dinheirinho, entendeu? Esse é o golfinho, tá ligado? Entendi. E tem os outros que eles chamam de peasants, que são os caras que não compram nada. É basicamente brasileiro, que o brasileiro vai tomar no cu, tá ligado? Ninguém brasileiro só se fode nessas merdas mesmo. E é tudo muito caro, né? O Lear mesmo me impressionou um livro que eu tô na metade dele e que vai falar bastante sobre indústria, sobre mercado, sobre no geral sobre capitalismo, né? E sobre como certas políticas são fortalecidas pelo próprio capitalismo e tal. Né? E você fala que a loot box é predatória no sentido de, tipo, ela é usada pra atrair gente? Ela é usada não pra atrair gente, mas meio que, tipo, ela pega justamente aqueles caras que ou já tem uma predisposição pro vício de jogo, né? Ou quem não tem noção do valor do dinheiro. Crianças, entendeu? Ah, sim. Mas eu não tenho noção de valores. Tipo assim, eu vou aqui, por exemplo, no Destiny, cara. Pra você... Eu fiz a conta. Cada Bright Engram custa mais ou menos, por cima, se você comprar, tipo, o tier mais alto, né? Cada Bright Engram vai custar de R$7,50 a R$9, dependendo do que você... Tipo, é como se fosse cada loot box custasse tipo R$10, entendeu? E são itens. É cosmético. Beleza, tudo bem, entendeu? Não vai influenciar o jogo em porra nenhuma. Não é uma questão da. Não é essa questão. Isso muda a jogabilidade. A questão é mais a prática do loot box, entendeu? Pelas empresas, né? Tá isso, porque até que ponto eu posso confiar na empresa. Mas não pode confiar numa empresa. Não, tô falando, até que ponto eu posso confiar num desenvolvedor? No desenvolvedor não, que na verdade o problema é que quem faz essas merdas é o publisher, né? Não é o dev. Mas mesmo assim, eles estão envolvidos, né, mano? Não, se eles quiserem lançar o jogo deles, eles vão estar lá, né? A questão é assim, até que... Porque quando você vai jogar um jogo, pelo menos você pensa que o cara fez o jogo assim, pô, eu queria mostrar minha ideia artística, né? É claro que o cara tem que comer de qualquer jeito, o teu dinheiro tá sempre envolvido. Sim, Mas a questão é que. Até que ponto eles modificam o jogo pra poder vender? Pra poder vender loot box, entendeu? Porque no Destiny, eles muda, no 2 eles mudaram esse esquema de shaders, que é tipo a tintazinha, entendeu? Eu lembro. A tinta, ela agora, tipo assim, ela não é sua. Você não comprou ela, ela é sua, entendeu? Uhum. A tinta agora você tem que. Tipo assim. Eu lembro que você falou. Ou tirar nesses engramas, né? Uhum. Ou fazendo quest dropar, tipo, de baúzinho. Beleza. Sei. Entendeu? Uhum. Mas as tintas mais legais, obviamente, são as fucking tintas que estão no engrama brilhante, que seria, tipo assim, ou você ganha toda vez que você upa de nível, né? Uhum. Ou você compra com dinheiro real. Né? Mas os caras estão falando assim, pô, com certeza. E tem várias coisinhas ali, tipo, é cosmético, beleza. Mas vai ter muita gente que vai gastar uma grana preta pra ter tudo, entendeu? Porque tem aquele completionista, entendeu? Sim. Sempre tem. Hugo, acho que é ainda pior, por exemplo, no caso do próprio PUBG, porque tem a questão dos cosméticos e tal, mas tem a questão do comércio da Steam, interior, que faz as pessoas gastarem uma fortuna com aquela esperança de que vai cair um item raro. Sim, exatamente. Mas eu quero fazer um... Não, pode falar. É porque nós temos, assim, Paulo, nós temos três exemplos distintos. Nós temos o Destiny, onde o negócio é Destiny Overwatch no estilo. É cosmético, mas é uma coisa que os caras que são completionistas ou que tem algum problema de jogo vão acabar comprando. Tipo, isso aí é fato. Entendeu? É óbvio que as empresas já fizeram uma pesquisa e sabem o que isso causa no psicológico da pessoa, porque ninguém é burro, entendeu? Isso aí não foi criado, tipo assim, vamos colocar ali e ver se os players engolem. Não, eles sabem que os players vão engolir, entendeu? E colocaram, né? Nós temos a questão do PUBG, que tem todo esse comércio por trás, daquela esperança, tipo assim, aquele esquema Mega Sena, tá ligado? Vamos jogar um bolão aqui, pagar 15 mil reais cada um, entendeu? Pra vai ficar que milionário. Rico, vai que eu fico rico. Exatamente. Tem esses caras do PUBG. E nós temos o esquema do Shadow of War, que você, tipo, coloca partes do jogo atrás de loot box, né? Uhum. E força o jogador a tipo assim, se você, você não precisa disso aqui, mas se você zerar o jogo completo, se você não gastar nada, você demora muito, entendeu? Você fica muito tempo grindando, entendeu? Mas eu vou fazer um paralelo, você falou assim, eles usam isso pra tal. Vamos pegar os animes, vamos pegar animes que podem ter um grande assim, apoio de empresa e tal. Uhum. Cara, quantos bonecos não deve vender de Boku no Hero? Quantas camisetas deve vender daquilo? Hoje em dia, se o consumidor não enxerga que parte daquilo que ele consome foi feito para ser consumido em mais de uma maneira, entendeu? É tentar se iludir demais, porque por exemplo, faz sentido até pensar um pouco que o desenvolvedor teve uma ideia, ele queria expor aquilo e tal. O problema é que o videogame, os jogos, na verdade, eles nascem dentro de um contexto extremamente mercadológico, entendeu? Tipo, você não tem como, é diferente de literatura. Entendeu? A literatura depois virou mercado. Hoje em dia é muito complicado também, entendeu? Uhum. Tem gente que escreve pra ganhar dinheiro, né? Escreve aquelas porra daqueles livros de que tem 50 mil livros, né? Amazon pegou e me. Como é que fala? Ela me indicou um livro, entre aspas, né? Uhum. Que é tipo assim, uma análise da América pós-Trump. Eu falei, cara, o cara é presidente há um ano, velho. Tipo, porra, que análise que é essa, velho? Tipo, o cara mal começou a se mexer ali, velho. Não tem porra então, nenhuma. Então, tipo assim, eles vão lá, hoje em dia tem Ghostwriter, tem várias coisas que são feitas pra vender, né? Então, o objetivo artístico, contemplativo do negócio foi pro caralho, em grandes partes das vezes. Aham. Uhum. Né? Então, acho que o loot box é uma das estratégias. Uhum. O problema é que ela é uma, como é que fala, a gente tá repaginando, a gente tá dando uma outra roupagem pra uma coisa que já faziam antes. Sim, e eu moro na frente de um bar, o João conhece aqui, na frente de um boteco, e aqui tinha um caça-níquel. E aí eu lembro da época em que proibiram essa merda, e aí vieram e tirar... deixou de ir. Aí acabou o seu vício? Cara, o pior que eu nunca joguei esse negócio, mas... Aí você passou pro crack, foi isso. Eu lembro dos meus pais super com medo de eu começar a gastar dinheiro com o jogo. E aí quando eu falei que Ragnarok pagava, eles falaram assim, mas isso aí vai te viciar. E vicia mesmo, tipo assim, sempre que vicia. Caralho, mano, você botar aquele dinheirinho, você tem aquele negócio que você queria, você fala assim, nossa, mano, isso é bom, né? Então assim, mas isso é um dos... Acho que isso é uma das coisas... E nem uma coisa tão... coisada ainda, porque o consumo exagerado é sintomático nosso, né? Só que a gente, acho que eles, as empresas têm outras maneiras de querer que a gente faça consumo, um consumo mais, vamos colocar assim, mais escondido, mais por trás, ao invés de tacar um loot box, né? Então tá em todos os jogos. O jogo que você vai virar fã da franquia, o jogo sim, sim. Que você vai comprar aquela porra daquele action figure que custa R$500, né? O jogo que você vai fazer cosplay, o jogo tem que você do vai... Destiny, que eu vi que tava... Action figure? É, um action figure, é do Osiris, é um cara, tipo assim, meio fodão na história, tá ligado? Eu acho que era $399 o figure dele. Mano, $400 no figure, cara. Mano, tem gente que compra de tudo, velho. Tem gente que compra, lógico que compra. Olha as estatuetas do Odin, cara. Eu conheço muita gente. O Val mesmo, o Val tem a fucking estatueta do Odin, cara. Nossa, aquela estatueta do Odin é linda. Aquela é linda. Mas não é uma. Mas foi quase milão, tá ligado? Não, maluco. Não faz sentido, foi então, né? Foi milão pra importar, Paulo. Mil conto, velho. Caralho. Não entendo essas coisas, né? Tá cara, mas nossa. O cara gosta, o cara foi lá e comprou, tá ligado? Então, né? Vamos falar a o gente, quê? A gente mereceu, tem, velho, a gente, né? Isso é uma coisa, a gente sabe que a gente pode comprar e às vezes muitas dessas coisas são facilitadas, às vezes com uma parcela, né? E tal, ajuda e o cara vai lá e paga, porque a gente é fã, a cultura de fã, ela é predatória, então eu acho que o loot box, ele não vai funcionar se ele não estabelece uma comunidade que quer viver aquilo, entende? Ele é só um jeito novo de um problema antigo, então, é mais ou menos isso, né? Eu acho isso é do tipo assim, a versão, que nem você falou mesmo, é a versão do caça-níqueis de hoje em dia. É, online. Entende? É, que tu não precisa ter uma máquina que você faz o cara beber e ficar botando fichinha, mas o cara tá com a mão coçando com o cartão de crédito aqui e fala, mano, o que são R$10? Hoje, que são 10 aqui reais. Que são... eu lembro que eu queria que queria, não é bem loot box, mas eu queria que queria uma skin da Auriel no o Heroes, quando ainda nem era esse esquema de caixinha lá, e você tinha que comprar o Gold e tal. Comprei o que eu tô usado, não nem falar nada. É, então, tipo... Eu fui lá e comprei, falei, toma no cu, não vou formar essa porra. Tipo, eu lembro que eu paguei, ele tava em promoção, aí eu paguei, mas cara, eu fiquei com peso na consciência. Eu falei assim, mano, eu não posso, porque daqui a pouco, velho, do jeito que eu sou, qualquer merda eu tô querendo comprar, entendeu? Tá vendo? O Paulo, ele é o cliente número um das Lootbox. Dois anos depois, mano, tem que pegar essa skin aqui da Ari no LoL. Pior que eu não comprei não, mano, skin da Ari não comprei não, tá louco. Ainda. Muito caro. O banco já é o Paulo no cu, né? Ele fica assim, ainda. Eu comprei um monte? É verdade, o João é um desfile de moda no LoL, velho. E eu não jogo. Não mais, você não joga mais. Tá, não joga mais, mas quando você jogava, ué. Ah, cara, eu gastei uma grana também com o LoL, não vou mentir, não. Eu devo ter gasto na minha conta. Que, no mínimo uns R$500, no mínimo. E eu sou um cara que gasta pouco. Porque tem um cara, por exemplo, Knight, que de vez em quando aparece aí no podcast. Knight, velho, certeza que ele já botou uns 3-4K. Fácil no League. Caralho, porque ele tem tudo, cara. Tudo quanto é skin que sai, ele compra, tá ligado? Aham. Não, tipo eu, não assim, acho, eu não acho ruim. O problema é que, tipo assim, sabe o que acontece, na verdade? Mas pelo menos ali você compra skin, né, Paulo? Né? Tipo assim. Oi? Pelo menos você vai lá e compra skin. Você não tá comprando uma caixa com uma chance de ponto. Vai saber quantos por cento de vinha skin, entendeu? Eu acho que não é nem isso, mas eu acho que, tipo assim, o que tá acontecendo? As empresas estão vindo e estão vindo violento em cima disso, só que a resposta do consumidor, a resposta social pra isso é muito lenta. Sim, então sim. A gente não educa consumidor. Quem sabe? Hoje em dia que eu sei bem pouco ainda dessas coisas de educação financeira, cara, você vê o quanto nossa educação básica não prepara a gente pra essas coisas. Claro. Então assim, não prepara a gente pra ser um consumidor mais consciente. Então não tem problema o cara ir lá e comprar um loot box. Porra, é a diversão dele. O problema é se ele estiver comprando mais... Porque, vamos supor, 5 loot boxes que ele comprar... perde o controle, na verdade. Exato, exato. Porque não é uma coisa muito consciente nem autônoma por parte dele. Mas é uma coisa que ele tá indo por como é que eu vou... Sabe? No desespero. Porque a empresa cria aquela sensação de... euforia e compra. Teve uma época que eu comprava tanta coisa, mano, que eu fiquei assim falando, aí, caralho, mano, eu não consigo aproveitar metade dessa merda que eu tô comprando. E até um dos desenvolvedores, já que você falou nesse negócio aí, desses jogos mobile. Uhum. É um cara assim, ele postou anônimo, né, no fórum, mas o pessoal sabe mais ou menos quem que é o cara, tá ligado? Ele trabalhava pra aquela King Games. Tem ideia, mas... Você conhece o jogo? Não. King Games, peraí, King Games. Cara, King é gigantesca, cara. Ah, ela faz jogo de... Ah, do Candy Crush. É uma empresa pequena, tá ligado? Que, tipo... É só você falar da empresa do Candy Dólares. Crush, mano. Fala da empresa do Candy Crush. É que você saber qual que é a empresa que faz Candy Crush. É, mano. Pô, eu sei qual que é a empresa que faz Final Fantasy. Ah, pau no seu cu, né? Final Fantasy. Você não sabe a empresa que faz o seu jogo de LoL? Eu tenho certeza, você sabe, porra. É Bandai, que esse pau no cu. Japonês safado. Mas é assim, mano. Ele postou uma análise que eles fazem e eles deliberadamente fazem com que, se você comprou 5 loot box, eles fazem com que 4 venham lixo, dentro do algoritmo isso, 4 venham lixo e na quinta vem uma coisa boa, porque vai te dar aquele momento de êxtase, tipo, ah, caralho, vem uma coisa massa, entendeu? E aí seu cérebro começa a se preparar pra próxima vez, entendeu? Caramba, preciso comprar mais, entendeu? Isso aí, cara, isso é muito perigoso, bicho. Isso aí, se você pega um cara sem controle, é GG, cara. Eu comprei aquele meme do Uber, tá ligado? É meme do Uber? Não. Meme do Uber é assim, o cara fala assim, nossa, que baratinho, só 7 reais, nossa, que baratinho, só 8. Aí chega no fim do mês, ué, de onde é que veio esses 900 reais? Ah, tá. Tá ligado? Eu comprei loot box do Overwatch uma vez. Comprou mesmo. Pacote mais barato de 5 lá, que vem assim em caixa. Era que evento que tava tendo mesmo, João? O da Ásia lá, do Galo. Ah, verdade. Cara, o pior é que veio coisa boa, mano. Dessas 5 caixas, 3 vieram itens bons aí. Aí não. E tal. Aí eu, valeu a pena. Eu não jogo mais. Isso é uma coisa foda que faz com que eu às vezes pense assim, nossa, mano, não vou parar de jogar isso porque eu gastei tanto dinheiro em cima disso, sabe? Mas eu não acho que sempre vai vir bosta, mas eu acho que vai ter sempre essa meio que estratégia por trás. E eu vejo o pessoal aqui, que o João, a gente conversa bastante, que joga o Final Fantasy Brave Exvius, né? Pra celular também. E assim, eu já sinto isso porque você tem a moeda do jogo, que são os lápis, mas você pode pagar uma grana e pegar lápis mais rápido. E farmar lápis é um caralho de chato. E quando você junta 5 mil, você consegue fazer um pool de 11 personagens e sempre vai vir um personagem de 4 estrelas ou mais. Aí você, puta, mano, fica a semana inteira lá fazendo missãozinha, pra chegar e não vir nada naqueles 11, né? E aí quando vem, você fica assim, caralho, eu quero mais. Então, se ficasse fácil mesmo, é bem problemático. Mas, de novo, dificilmente vai ser fácil regulamentar isso. Regulamentar uma empresa a ponto de a gente conseguir fazer com que esses controles. Sabe? Tipo, porque... Sei lá, eu sou meio... Como é que fala? Um pouco descrente nesse sentido. Se não tiver alguma coisa, né, fazendo... obrigando a empresa, né... O problema é conseguir fazer que alguém obrigue a empresa a fazer alguma coisa. O governo chinês, por exemplo, obrigou a Blizzard a publicar quais são as chances de sair um lendário numa loot box. Entendeu? Mas o governo chinês é tão safado que não deixa as coisas do Ocidente entrar, mas faz a deles, né? Mas foi no estilo assim, é igual que aconteceu na Inglaterra, entendeu? Então o que a gente pode vir a acontecer no futuro? Regiões tipo... Que os caras também iam pra Copa Soca, tipo Estados Unidos e Brasil, né? América do Sul em termos gerais, né? Não sei que brasileiro queira copiar, né? Que brasileiro é copião pro caralho, copia até essas porra, né? A gente tá falando da China e você realmente tá falando do Brasil. Não, tô falando, tipo assim, no sentido de... vai continuar tendo loot box em algumas regiões, entendeu? Eles só precisam dar o region lock pra tal lugar. Tá? Tipo, então se você estiver na Inglaterra, não tem loot box, acabou, entendeu? Tipo, mas eles vão continuar ganhando dinheiro em outras regiões, entendeu? Tipo, ainda vai ter essa parte, né? Eu vi um seriado, eu sou bem contra qualquer tipo de fanatismo, de movimentos, new wave, qualquer coisa desse sentido, essas... do novo religiões ou alguma coisa do tipo, mas o movimento minimalista, eu tenho algumas ressalvas em relação a ele ainda, mas tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, e querendo ou não, ele chama atenção pra uma coisa: você não tem como controlar como indivíduo, como a empresa te trata. Sim. Porque se você não tem um representante em outras esferas, como a legislativa, você tá fudido. Ou seja, você como consumidor, você tem que saber como se portar, você tem que saber como se proteger, né? Uhum. Por exemplo, desse movimento predatório de loot box. Então, cara, o problema no momento, por exemplo, num país como o Brasil, não tá em tentar regulamentar isso, porque vai dar tanto problema. Pô, já é um inferno, mano. Os malucos tá me tirando porra dos direitos humanos da redação do Enem, velho. Pau no cu desses caras, entendeu? Se tá tendo nesse nível, porra, imagina regulamentar a porra do loot box, manja. Exato. O bagulho é educar os moleques, entendeu? Educar essa galerinha que hoje em dia pega o cartão. Eu tenho um aluno que pega o cartão da mãe dele, gasta um dinheiro lá no celular e aí depois fica de castigo. Entendeu? Mas e aí? E ele vai lá e gasta de novo. Então... Mas aí a mãe é burra. É, entendeu? Mas são outros tempos, né? A gente tem que dançar isso. Então, tipo, como... Se eu fizesse isso na minha época, velho, eu não dormia dentro de casa. Ou que na nossa época nem tinha como comprar assim, nada desse jeito, né? Já começa por aí, né? É incogitável uma coisa. Era incogitável com o cartão do pai, velho. Você é louco. Exato, mano. Isso, mano. Porra, nem fudendo. Eu lembro uma vez que meus pais tinham deixado R$50 em cima da mesa. Opa, e eu tinha uma carteira. Adolescente. E eu tinha uma carteira, mano, quando eu era criança. Eu sempre fui meio capitalista, acho, então eu gosto muito de carteiras, né? Aí. Tem dinheiro nelas? Então não. É o capitalista social, Paulo. Fazendo a porra da revolução quando sai com os amigos e agora tá aí. Aí acho que eu tinha uns 6, 5 anos, mano. Eu lembro que eu peguei o dinheiro e botei na minha carteira, porque eu falei, carteira é pra guardar dinheiro, ué. Né? E aí eles ficaram desesperados, mano, porque na época R$50 não vale o que vale hoje, né? Então, tipo. É, lógico, R$50 é muito dinheiro, é muito dinheiro. É. Aí eles, cadê os eu falei, ué, guardei, mano, vocês estão. Então, né? Mas. Então, realmente, né? Mas nossa época não é mais a época deles, né? Então. O problema é que você vai tentar explicar isso pra um moleque de 16, 14 anos. Sim, sim. Eles vão rir da tua cara, sabe? Então. Aquele caso de. Sempre tem esse negócio, ligado? Dos pais, né? Eu não sei se é porque a gente tá ficando mais velho, a gente tá ficando mais ranzinza, sabe? Ou se realmente tem uma geração aí no meio que, sei lá, os pais perderam o controle no meio do negócio? Ah, eu não sei. Eu vejo uma galera falando disso. Eu lido muito com essa. Não sei se é uma juvenóia, sei lá, algo no estilo, entendeu? Eu lido muito com essa suposta geração que. É, a piroca da redação. Exato. A geração que manda. Eu não mandei isso pro Hugo, mano. Um aluno meu, velho. Me manda uma corrente de WhatsApp escrito assim: você acaba de receber a piroca da redação. E era uma piroca desenhada com um livro, mano. Eu falei, filha de uma puta. Né? Na nossa época, mano, era incabível você mandar um treco desse. Nunca ia mandar, né, esse negócio pro professor. Eu não sou louco, velho. Exato, né? Mas. Eu não acho que eles perderam necessariamente o controle. Mas mesmo assim, né? Ninguém ia falar piroca. O máximo que a gente zoava com as professoras quando era pequena é chamar elas de tia ou dona. É. Ou tia, né? Mas. Tá tudo muito sem base ainda, entendeu? Então, tanto os pais quanto os filhos estão meio sem parâmetro. Isso é um problema, mas isso, de novo, sintomático, manja. Tem muito o que fazer nesse sentido. A gente e tentando. E eu acho que a comunidade de games, você vê esse monte de youtuber e tal, eles têm o papel de conscientizar, entendeu? Uhum. Então a gente tem que chamar atenção pro moleque que vai lá ver review deles e tal, pra ele parar pra pensar, antes de soltar a carteira na PSN e começar a comprar roupinha pro personagem que é um maluco, entendeu? E sabendo que daqui a 2 meses vai comprar mais. Uhum. E o problema não é comprar e se divertir comprando. O problema é não saber, às vezes, por que você tá comprando. Né? Você não ter esse tipo de consumo, né? Mas chegou num ponto, cara, que esse esquema de lootbox é algo tão nojento, mas tão nojento e predatório, que teve uma matéria de um streamer meio famoso e tal. Ele pegava, basicamente, as doações que ele ganhava e aplicava no jogo, que ele tava jogando na hora, entendeu? Uhum. Tipo, jogo, aí o pessoal doava pra ele e tal. E ele tirou dinheiro da carteira também. Ele, no último ano, ele gastou $50 mil com essas coisas, com loot box. $50 mil, é muito dinheiro, cara. E ele pegou e acabou falando assim, cara, eu parei de jogar esse jogo porque eu achei muito nojento isso aqui, esse loot box aqui, entendeu? Uh-huh. Quer dizer, se um cara gastou $50 mil, pra tá ele chegou problema, no limite do cara. Uh-huh. Ele achou aquilo nojento porque o negócio tá nojento, tá ligado? Mas até certo ponto, se você para pra refletir bastante sobre como... capitalismo funciona, cara, é nojento. Entendeu? Mas. Então eu acho que a gente devia começar uma revolução bolchevique aqui agora. Não, não, a partir de amanhã, a partir de semana que vem, tá noinha e full vermelho, cara. Full mãe russa, velho. Tá noinha tem apoio da CUT. E todo mundo aqui vai ter o um nome terminando com VIT. Entendeu? Uma boa. Pera aí que eu vou ligar pra Federal uns tempos. Os comunas chegaram, né? Os comunas chegaram, exatamente. Não, Bolsonaro 2018. Tipo, o consumo não é uma coisa que a gente vai conseguir evitar, né? Claro. Mano, sai tanto jogo hoje que a gente não consegue lidar com essa merda, sabe? Eu tava falando isso com, acho, com o Léo esses dias e eu falei assim, velho... É muito jogo mesmo, cara. É jogo pra caralho. Cara, é muito jogo. Eu tava vendo... Eu acompanho bastante aquele streamer brasileiro lá, ai, meu Deus do céu. O Maverick. Cara, ele streama que nem um maluco todo dia, mas... Cara, ele tem que ficar tentando decidir jogo com quem segue ele, porque é muita coisa. Sim. Sabe? E você não consegue digerir aquele jogo. Eu não sou contra também o consumo das coisas, velho. Vai lá e joga quando você quiser, mano, entendeu? Só que chega uma hora que você meio que cansa, você fica meio... como é que fala? Sabe? Cheio daquilo. Você fala, caralho, velho. Né? E aí esses dias eu lembrei do como era quando tinha um Play 1 e você ficava jogando o mesmo jogo 300 mil vezes. Sim, eu zerei Silent Hill 30 vezes. Tá bem, então, esse tipo de experiência a gente não tem mais tempo de ter e que você não vai conseguir forçar uma empresa a te dar. A questão é você, como jogador, conseguir se... vamos colocar assim, privilegiar certas coisas, né? Tipo assim, eu quero ver aquele lançamento. Porra, vê o lançamento, entende? Mas aproveita esse lançamento, né? Teve uma época também que eu comprava jogo, principalmente na época do Play 3, era tipo assim, porra, saiu um jogo, pô, foi lá e comprei. Porra, saiu outro jogo, foi lá e comprei. Cara, tinha época que eu tinha 3 jogos, que eu tinha pagado R$150 em cada jogo e eu não tinha chegado na metade de cada um. Né? E aí vai lá, aí tem a DLC, aí tem a roupinha. E agora tem loot box também. Eu não vou nem falar dos 70 jogos que tem na minha Steam que não foram nem iniciados. Cara, exatamente. Cara, 70? Deve ter uns 200 jogos que eu nunca abri. Eu lembro que quando. Eu demorei um pouco pra me envolver com a Steam, essas coisas. E aí eu lembro que a primeira promoção que teve, mas eu fiquei louco. Falei, você tá me tirando que esse jogo tá tanto, velho. Eu lembro que eu fiz um carrinho que tava uns R$70 de jogo. Aí eu falei, eu não vou comprar tudo isso, né, mano? Vou comprar só os 3 só. E aí, foi bem na época que o Witcher 3 saiu. Cara, eu não joguei os 2 Witchers que eu comprei até hoje. Tudo burguês. Na verdade, aqui é revolução russa. Aqui é contra a burguesia. Bolchevique, velho, por favor. Aqui a gente bebe o sangue dos porcos capitalistas todo de manhã. Diga-se de passagem que a revolução bolchevique tá fazendo o aniversário, né? Ah, é? É, a revolução russa tá fazendo o aniversário, mano. É tudo comuna, cara. Aqui é... Aí, foi em 1917 aí, fevereiro de 1997. Aqui é tudo comunista, velho. Aqui comunista é... que vota no Bolsonaro, mas é comunista. Não tô entendendo esse comunismo, mas beleza. Mas eu acho que o loot box vai ser só... é um chamariz. O problema é que acontece. Essas polêmicas, mano, morrem muito fácil, entende? Sim, sim. Tinha que ter gente da área se envolvendo politicamente com isso e agindo em cima disso, entendeu? Propondo mecânicas de jogos e coisas que pudessem... resistir a esse tipo de coisa, sabe? Uhum. É aquele problema, né? Tipo, as corporações ficaram tão grandes, entendeu? No mesmo estilo da EA, a EA tá comprando a palavra de estúdio, todo dia ela fecha um, entendeu? Uhum. Tá faltando aquele cara que fala assim, tipo, não, entendeu? Ainda existia alguns, mas esses caras, tipo assim, eles já estão tão velhos, eles já estão tão cansados dessa merda, comprando, entendeu? Briga, né? Que eles param, tipo... Um dos maiores exemplos, a Bullfrog fazia o que ela queria, cara, o tempo, entendeu? Na EA, porque tinha o fucking Peter Molyneux, Peter Molyneux, né? Assim, não conheço, cara. É o cara que criou Populous, tá ligado? Alguns jogos clássicos aí. Não. E o cara, ele chegava... não. Ótimo. Ele chegava pros caras da EA e falou assim, seguinte, cara, nós vamos fazer esse jogo aqui e é isso aí, tá ligado? Vocês vão querer dar dinheiro? Se não quiser, tchau, tá ligado? Tipo, whatever, eu boto minha mala embaixo do meu braço e vou embora. E ele é um cara muito influente politicamente. Só que ele tá meio que aposentado, entendeu? Ele tá lá na dele, tipo, já ganha dinheiro pra caralho. Richard Garriott, outro cara também, cara criador do Último Online, entendeu? Ah, tá, o Último Online. O Lord British himself, tá ligado? Esse cara fala. Mas é uma galera mais old school, né? Então, só que esses caras, velho, eles tipo... Eles estão meio que fora, entendeu? Os veteranos, entendeu? Eles têm os estudos próprios hoje em dia. Que eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Mas essa geração tinha algumas coisas na vantagem deles no sentido pra conseguir sustentar essas coisas, tipo idealismo e por aí vai. Então vai demorar demais, Paulo, pra você pegar um cara foda, entendeu? E fazer. Mas não precisa ser um cara foda. Uhum. Hoje em dia você precisa de quantidade, mano. Sim, você precisa sim, de fóruns, de pessoas se envolvendo e fazendo, tipo, que nem acontece, por exemplo, com RPG de mesa. Começou a virar muita indústria, a Wizard of the Coast fazendo, cobrando horrores, lançando porcaria pra todo mundo. Gente, o que aconteceu? A galera começou a fazer as próprias coisas deles. É. Eles acharam meio de manter o hobby deles e resistir ao tipo de prática que a indústria envolvida no RPG de mesa tava querendo desenvolver. Por isso que pra mim é um dos jogos, assim, um dos jogos do ano, assim, que vai entrar pra história é o Hellblade. Porque foi feito pelo Ninja Theory, entendeu? Uhum. Eles provaram que eles podem fazer algo com qualidade AAA no estúdio indie. Uhum. Entendeu? E meter o middle finger pra todo mundo, tá ligado? Ó, nós fazemos, tá ligado? Cadê o seu Deus? Agora a gente não precisa da EA pro jogo ter sucesso, entendeu? E eu acho que vai começar a ter um pouco esse movimento, né? Igual o Kojima. O Kojima literalmente falou assim pra Konami: vai tomando seu rabo, tchau. Ligado? Ah, saiu o Kojima pode fazer o que ele quer, meu. E aí a Sony virou pra ele, chegou com um cheque em branco pra ele: Kojima-san, pelo amor de Deus, faz um jogo pro Play 4. É tipo 4, a Marvel, tá, hoje em dia, tipo, mano. A Marvel chega assim, ó: eu quero esse cara no meu filme, velho. É bem isso. E a Disney vai falar o que pra eles? Não quero. O cara vai falar não quero, o cara vai falar opa, eu quero. Exatamente. Vai precisar desse movimento ainda, mas é meio complicado, entendeu? As gigantes ainda têm muita influência, entendeu? Mas eu acho que é um tema interessante que a gente tem que voltar nele pra fazer às vezes. Esse é um tema que muda todo ano, toda semana essa porra muda, toda semana alguém, sei lá. Tentar discutir maneiras de como jogadores lidar com esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Acho que tá difícil, porque tipo, eu não posso abaixar pra amarrar o sapato que já vem a indústria por trás querendo fuder você, né? É meio complicado. Mas isso é qualquer indústria, né, mano? Claro. Mas, bom, são 11 horas já e eu preciso ir ao banheiro. Já volto, peraí. Deus! Sabe o que é isso, João? O quê? Isso aí é o craque, velho. É muito craque, velho. Deve ser mesmo. É muito complicado. Bom, mas basicamente, dessa parte, né, tô mijando feito louco o dia inteiro, o Paulo é muito escroto, velho. Então, nervosismo falou ainda. Basicamente de lootbox é isso aí, né? Acho que não tem nada muito mais importante. Por enquanto, não. Não tem mais nenhum assunto assim tanto. A gente podia falar da NeoGAF, mas é uma coisa meio que, tipo assim, meio que fechou já, né, a história, porque os caras debandou geral, criaram um fórum novo, tá ligado? Eu só achei uma parte estranha daquela história lá por causa do da mina lá que falou do cara e tal, do que ele fez, e depois ela disse que passou a ter um relacionamento com ele. Eu tipo, quê? Ah, sim, é verdade, depois ela foi lá e apagou o post. Estranho, né? Não sei. Reclama do cara, que o cara fez não sei o que com ela, e depois ela começa a namorar, e ele, tipo... Ah, então não foi tão ruim assim, né? Sei lá. Até porque, tipo assim, eu começo a pensar, se fosse um cara um pouco mais importante, tá ligado? Na indústria, eu até entenderia, tipo assim, eu tô querendo... Voltei, sei lá. Jesus, mano, tava quase subindo a parede aqui, velho. Meu Deus. Uxi, nossa senhora, mano. Então, Paulo, nós estávamos falando sobre a... Revolução de 30? Por favor, por favor. Então, eu indico aí, ó, China Mieville. Ele é professor de sociologia, se eu não me engano. Lá na Inglaterra. Mas ele é professor de sociologia que fez sociologia junto com o Alexandre Frota lá na universidade, que tá fazendo integral, mano, não? Você viu, velho? Não, esse cara ele escreve ficção científica muito bem, ele tem uns livros muito bons. E aí esse mês ele lançou um livro chamado Outubro, A História da Revolução Russa. Eu tô muito interessado em pegar esse livro, tá R$44 na Amazon. E velho, assim, estão falando muito bem dessa versão dele, sabe? Então, esse mês, na verdade, lançaram vários livros sobre a Revolução Russa e tal, por motivos óbvios. Porque a indústria quer nos foder aí, ó, tá vendo? Mas, pra quem às vezes tá interessado aí, né, ouvindo a gente falar, tá aí. É mesmo? Daí que a gente converte uma galera. 2018 aí, né? É, ué. Então, se nada der certo, velho, se nada der certo. Dá certo, two arms. Nossa, caralho, mano. Mas nossa, é bom. Não dá, os comunistas da nossa geração são tudo todinho, velho. Os true comuna, né? Os true comuna. Os comunas são tudo todinho. Os caras não foram. Os caras nasceram nos montes rurais, igual a gente fala. A gente não, eles não brigaram com o lobo quando era criança, tá ligado? Não sentiram o frio da Rússia cesariana, mano. Exatamente. Ah. Eles não foram pra Gulag. Não, é, exato. Esse é muito tadinho. Caralho, mano. Bom, a gente. Acho que deu pra discutir bastante a questão das loot boxes, né? Sim. Tem bastante coisa. Vamos finalizar por aqui? A gente deixa as outras coisas então pra segunda-feira que vem. Temos segunda que vem, passagem. Eu vou fazer a raid do Destiny, vou ter um pouco mais uma opinião um pouquinho melhor, tá ligado? Tem feriado, né? Então pretendo jogar bastante coisa também, vamos ver. Jogar bastante coisa do Paulo é tipo assim. O que você tá jogando, Paulo? Aí você vai ver ele na stream, ele tá jogando LOL, vontade de bater, tá ligado? Caralho, LOL. Cara, mano. Tô quase level 30, mano. Tô indo, time, tô indo. É por isso, você tá no hype então. Não, é porque o Léo falou que se eles conseguirem me carregar pro Gold, não sei lá qual ranked lá, eu consigo um personagem, entendeu? Eu só mano, quero mas boneco. Mas jogando igual vocês estão jogando, vocês não vão chegar nem no bronze, velho. Eu só quero boneco, mano. Eu acho que ser Gold vai ser meio. Sabe qual que é o problema? Isso. É final de season, velho. Vocês vão pegar tanto Smurf, mas tanto Smurf, velho. Ah, não, tem isso, é. Mas eu só quero um boneco, entendeu? Mano, vocês pegaram um Gui, velho, numa casual, mas cara. Mas aquilo foi muito azar, porque, tipo, tinha uns cara platina com a gente, entendeu? Aham. Mas o Gui não é platina, velho. O Gui é Challenger, velho. Eu não sei como é que ele caiu no time, tá ligado? Ah, então. Não, sim, mas entende? Tipo, a gente de elo muito alto com a gente. Sim, sim. Melhor você comprar mesmo. Abre a carteira, Dá mais futuro. Ai, caralho. Mas beleza. Mas vai ter mais coisas pra gente conversar e mais animes também pra gente poder comentar aí. Com certeza. Possivelmente. Torcer pro Luak conseguir. Eu vou ver se eu termino Sangatsu no feriado. Passar aquela desgraça. Ah, vai demorar, mano. Eu sei, cara. Nem os japoneses estão passando, velho. Tá vendo o streaming dele lá, coitado, mano. É muita masoquismo uma pessoa só. Mas enfim. Eita. Vamos então finalizando. Vamos. Finalizar o nosso querido, nosso incrível, nosso fantástico Tanoian Podcasto. Hoje nem teve muito nhanhã, né, velho? Não, é porque a gente não tá falando de anime, né? Diga-se passagem que a gente esqueça, galera. Quem quiser ouvir a partir de agora, tem as versões, tem só o áudio, né? Depois eu vou botar um botão aqui no painel do blog, porque eu tive que criar uma página pra botar essa porra, não tinha como botar só no Facebook, beleza? Mas aí vai ter download também pra quem quiser. Olha só que legal, nem eu sabia. Como assim, mano? Eu botei na porra da nossa página, no nosso grupo do... Não cliquei. Depois eu mando pra você ver lá, João. Porque aí pra quem às vezes não no YouTube tava meio complicado. Aquele dia que você vai trabalhar, 6 horas da manhã, você põe no carro pra ouvir. Exato. E aí, bom, a gente teve um bom feedback dos episódios sobre a nova temporada. Eu até acho que foi uma experiência muito bacana, então a gente achou esse meio, essa maneira pra compartilhar aí o que a gente produziu, né? Então os links eu vou começar a postar no Facebook, vou deixar também o link aqui no painel pra quem que tiver curiosidade dar uma olhada por lá, né? Mas sempre tá no Ian as segundas-feiras aqui, né? Ao vivaço. Tranquilo? É isso aí mesmo? Tranquilo, essa é a como é que fala? Recadinho. É o recadinho de hoje. É isso aí, galera. Meu nome é Hiro. Eu fui o apresentador de vocês hoje aqui no nosso fantástico Tanoian Podcast Powered by Interwebs. Temos aqui o nosso querido co-host, o fantástico Paulo Chuto! Ele tá pegando o timing, né? isso aí, galera. Valeu. Foi muito. Eu gosto de começar a problematizar demais as questões, então. Acho que essa coisa do loot box tem muito pra poder se desenvolver e vamos aproveitar o resto da semana aí, beleza? Então, valeu e até semana que vem. Temos aqui também hoje o nosso segundo co-host, o rei dos Dakimakuras, a verdadeira trap brasileira, o nosso incrível João. Não, você tá tirando isso agora. Obrigado a todos por hoje e até semana que vem também. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado novamente. Fui!